Então. Ok. Então, 3566, desce para 2010, autorizado sinal ILS, a porta estabilizada. 7602000, autorizado IHF, obrigado. Rumo 924, desce para 3010. Desce 3000, rumo 924. Externo, baixou e travou, 941. 941, pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 099. Vive pouso, gol 941. Alfa Tango Tango, seu novo limite magnética 150 de Simbra. 50 de Simbra, Alfa Tango Tango. 40. 6741, corrigindo. POB de 137, 4 horas com 15. Presente, solicita a prova rotatória. O Sente, Alfa Tango Tango, plano de instrumento cancelado às 1553, desça para 1500 pés, que nega 1015, vai direto rotatório, reporte rotatório. 1500 pés, direto rotatório, Alfa Tango Tango. Rumo 924, reduza para 1180 nós, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reduz 1180, desce 2000, reporte estabilizado ILS, rumo 924. Estabilizado, 3566. Tá 3566, complexo final, cima torre, 118 decimal 6. 7, 18, 6. O Salvador é o gol 941, na sua escuta. 941. Via Alfa Juliette, ponto 612. Alfa Juliette, 612. Pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 099. Tocante, 3566. Voo 1924, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego a 6 milhas na final. Ok, da frente do tráfego na final, em redução. Confirma o tráfego, tem aproximação à nossa posição de 10 para 11 horas também? O tráfego de 10 para 11 horas está cruzando 3.000 pés para 1.500 pés, visual na proa da rotatória. Ah, sim, certo. O Voo 1924 vai estabilizar e chamar, obrigado. Estabilizando o ILS, que é o Golo 924. Golo 924, complexo final, semi-torre, 118, decimal meio. 18-6, chama, uma boa tarde, até agora. Controle da visual com o campo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, semi-torre, 118, decimal meio. Torre, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, ingressa na final da 17, essa informação eu tenho agora um tráfego marcador externo, a pistão no zero, vai se ajustar como número 2, informarei este pouso livre. Ok, vai aproar o unidade, o Alfa Tango Tango. Torre, voo 1924, final ILS, baixou e travou, agora 1 milha do externo. 1924, estou ciente, continue a aproximação, informarei pista livre. 1924. Com curva direita, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após voa Elefa e após direto. Controle 120 decimal 8, Romeo, Oscar Delta. Negativo, mas 741 mantém o ponto de espera da 1-0 e chama quando o visual com o tráfego da Gol final na 0. 3566, solo 58, direita no 21, decimal 1. Direita, 21, Oscar, boa. Transponda 5427, Romeu de Catar. Volta para o táxi, Romeu de Catar. Solo, Salvador, uma boa tarde, está 3566, livrou Echo. 3566, boa tarde, taxia Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 013566. Solo Salvador, Passaredo 2230, posição 14, por isso né? 3 altos, vai acionar por táxi, vai ser 2230. Acionar, vai ser 2230. Acionado o pronto para início de táxi, Papá Romeu, Romeu Oscar Delta. Oscar Delta, livre início de táxi, a porta saída do pad 3, para ingresso no pad 1. Eu ativo, reportarei saída do pad 3 para ingresso no pad 1. Azul 089 para Vitória, aguarda no copo. O Oscar Delta confirma o autonomia, pessoas a bordo e alternando Salvador. Ativa Salvador, autonomia de 3 horas e 30, está com 4 a bordo. Ok. Fazendo passagem ao tanque, vai ingressar Na Juliette, a voz taxi é em frente, 41 no Indy Alpha. Bom dia para todos, 8612, que ligar no 015. Lógica Delta. Ativo, tá livre o ingresso pela Juliette, vai taxi via Índia e Alfa. No ponto de espera, torre confirme 1986. Confia. 7186. 4 solos no 601, direita no 21-9. Direita, chama só o 219, 0924. Decolagem autorizada no 0, vento 1, 1, 0 grau, 089. Autorizada decolagem, vento no 0, que é 6741. Alfa Juliette, reporte para ingresso na Juliette, bola 94. Sim, se tá livre na última esquerda, na Lima, e solo 121, no 29. Situação Fortaleza. Zulu, Fortaleza, 330, VP Zulu 19, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, cogindo, sai, curva esquerda, saída Mon, direção Frode, controle 120, décima 8, aciona 5422. Confirma o transponder? 5422, 6721. Paciente Web 6721, autorizado Fortaleza, 330, Perzulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Frote 208, controle 5422, transponder. Tá correto, reporta o feedback do sinal 6721. Obrigado. 41, decolado ao Zuno 602, controle 120, decimal 8. 208, graças. Romeu Oscar Delta na escuta. Zero Vitória, autorizado, via Peru Isque 50, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eut, controle 120, décima 8, aciona 5411, azul 089. Cruzando 2000, possibilidade pro Adael? 47741, contato radar, suba nível de voo 340, voe da El da presente. Da El, 6741. Alternando, Salvador. Autorizado, táxi. 41 no Índia, ponte para o 10, torre 18612, que legal, 0015, pode ser 2230. Índia, ponte para a cadeira 10786, para fazer 2230. Alfa, Tango, táxi é 41, seguindo o Embraer 145 até o Pat 3. Gol 194 para ingresso aqui na Juliette. Contém posição, aguarda, vai aguardar. Posição de 2, liberado 4 de 1, 4 de 3 e após taxi, até portão no 0, gol 194. Após o passaredo e após a outra aeronave, prosseguir portão 10 para o gol 194. Confirma. Oscar Delta, decolou 05, controle 120, decimal 8. 208 é o controle, Oscar Delta. Muito boa tarde, o Papa Romeu, Romeu Oscar Delta decolado na Arbor, Elefa. Papa Romeu, Romeu Oscar Delta, contato radar, se dá um nível de voo 180, perfil Arbor. Sobe 180 no perfil Arbor, Romeu Oscar Delta. Torre Salvador, muito boa, né? Eu passaria do 2230, pronto, com a ponte de pressão pronto. 2230 ali, mantendo zero. Peguei e mantendo no zero, passaria 2230. Zero ali, decola no zero, vento 090 graus, 089. Sente ali, decola, passaria 2. Salvador, bom dia. Papapá, Lima, Romeu, Romeu. Transfere informação Índia, Rússia, Papapá Lima, Romeu, Romeu, desça para o nível de voo 060, chegada Bonf, redução para 250 nós. Para 060, na Bonf, reduzindo para 252, certo? Afirmo, 250. 3930, vai que sinal, boa tarde. Então, boa tarde, Dom 754, formação Índia para Campina Grande. 754, Campina Grande, 390, via Pesulu 10, até Neuma, após direto. Cola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição de vá, controle 120, décima 8, acena 5424. Pode só confirmar se foi o 390, não copiei, saiu sobremodulado? Sim, o 390 nível, o 754. Ok, 390 aprovado, Campina Grande, atendo o 10 Neuma, decolada 10 com curva esquerda, Puca, transição Zipar, 120.8 é o controle, 5424, transponder, bom 754. O sistema está correto, reporte o spec. Ok, Jean, para puxar para o 754. 090, curva à direita, saída Arbor, passagem 2230. Pode 76741, me chame Recife, 1251, Alverne, 13325. Chama Recife, 1251, 13325, Abjet 6741. Goma 328, desce para 3000, país, KNH 0115. 3000, BD15, gol 3000. Passaria 2230, dá presente, vai direto Arbor, suba para o nível de voo 110. 710 direto Arbor, passaria 2230. Solo Web 6714, pushback, estacionamento. 721 na guarda, puxa o TAM, o azul 489 só. Passando o Tomac Quebec, mantém-se condições visuais, QNH1015, reporte no Tradé de Paripe. QNH1015, reportará no Tradé de Paripe, Tomac Quebec. Do Tomac Quebec, informe procedência. Caído. Para Salvador, passaria 2230, está cruzando o 090 para o 110. Suba para o nível de voo 200, passaria o 2230. 200, passarei 2230. Luna 328, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, reporte estabilizado. Controle, o papapá, Lima, Romeu, Romeu. Necessita um pequeno desvio de esquerda, 10 graus. Sente, Lima, Romeu, Romeu, após o vivo e pelo, desce para 4000 pés, que negou no 015. Para 4000, após o vivo e pelo, Lima, Romeu, Romeu. Fala web 6721. 6721, confirmando, tá totalmente pronto, puxa. Espera, mano, aguardando autorização. Autorizado, puxa, reporta para o táxi, 6721. Autorizado, puxa, vai aqui na merda, 6721. Azul 489, vai aguardar para o puxa. Agora totalmente pronto. É o número 2, você está aguardando. Gente, autorizando. Aguardando a autorização. Tango, possível. Livre, táxi, fone 45. Considera, livre acionamento, aguardando pro táxi, Alfa Charlie Tango. Charlie Alfa Tango. Fumando 500 pés, Salvador, Salvador, Atena 0170. Curva direita, fazer a colagem da 97, Alfa Tango. Dado, gol 3-2. Luna 328, complete final, chame torre 118, decimal meio. 8-6. Boa tarde, gol 328, 2 milhas e meia de interferência. Alô, 328, chama no inferno, baixado travado. Tá parando. Sim, pessoal, pode. Tá faltando para o táxi 2862. Autorizado. Tá corrigindo, estamos em Quebec. Alfa Tango, Tango autorizado. Corrigindo. Centro Natal, 1 5 8. autorizado táxi, à direita, ponto de parada 028612, Quirinhão 0195, Mercedes 2. Direita 18601095, Mercedes 2, obrigado. 4089, a Codemic solta-se que o Boeing da UEP está o paciente, autorizado para o Chico acionar a porta. Que era lá, ele vai iniciar. Porta de táxi, 4089. Através de Paris, Victor Mike Quebec. Reporte rotatória, Victor Mike Quebec. Reporte na rotatória, Victor Mike Quebec. Controle Salvador, boa tarde, voo 697, informação Índia. Voo 697, despegue nível de voo 060, chegada Bonf. Chegada Bonf, 060-697. 806, Aracaju, nível 230, decola pista no zero, curva direita, cogindo curva A, esquerda, sai da Puca, direção Caju, controle 120, décima 8, acena 5423. Cola, tomo zero, curva esquerda na Puca, Aracaju, no nível 230. 208 é o controle após, 5423 é o transformer, gol 1806. Puxa, 1806. Thank you. Lima Romeu Romeu, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, porta estabilizada. Para 2000, Lima Romeu Romeu, autorizado, chamará estabilizado ILS. Passarei 2230, semi Recife, 1260, alterne 1288. 120 grau 099, chama fora do solo. Minha 721, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, mas tá 2-1. Afirmo, direto do Pátio Boa Norte. Solo 018, direita 121, décima 9. Direita 219, obrigado, seja. Volo 600, vetoração para sinal LS, curva esquerda, proa 055. Esquerda 055, volo 600. 21, alinha e decola 10, vento 120 grau, tono 09. Ele decola 10, mas tá 21. Olha, Alfa Tango, tô sem, decolou 18, só para informação, transponder é 0170. Chama o controle 1208. Positivo, 0170, 1208, não vai chamar o 0 Alfa Tango. Salvador, boa tarde, Alfa Tango, Vitor Mike Quebec, na rotatória do Salvo 17. Mike Quebec ingressa na final da 17. Reporta 3 milhas fora. Reportará 3 milhas a 1-7, Vitor Mike Quebec. Então Mike Quebec mantém 1 no meu pé. Só pra informação, tem um helicóptero agora, decolou com a Pro Norte, não vai interferir. Vai, mantém meu pé, Vitor Mike Quebec. Meu Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, mantém as condições visuais, QNH 1015. Positivo, vai pra linha do litoral, tá próximo a buraquinha já. Vai manter 500 pés. Na sua escuta. Sim. 08. 08, obrigado. Tenente, até 21. Objeto 6721, contato radar, suba ao nível de voo 330, saída Momo. 330 Momo, 6721. Estabilizado no IRS, o X-Ray, a papapá, Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, complexo final, semi-torre, 18, décima meia. 186, Romeu Romeu, boa tarde. Está com o número 2, pouso 97. Afirmativo, tem condições. Gente, ajuda como número 2, acertando externo. Continua a aproximação e tomarei este pouco disso. Relativo, Vitor Mike Quebec.